Essa noite eu parei e vi a lua. Uma lua cheia, nunca vi tão bela. Vou sair para buscar minha donzela. Em alguma festa sei que me espera. Nessa noite as pessoas numa boa, e a juventude só curtindo toda à toa. E eu parado, mas minha mente voa. Estou imaginando o jeito da pessoa, que de repente sairia de lá ou de cá, e simplesmente em minha frente iria dançar. E somente seu olhar ia me encantar. E eu faria de tudo pra te conquistar. O meu amor já voltou pra minha mente. Esta menina tão linda e inteligente, não posso esperar pra vê-la em minha frente. Deixa eu parar ou vou começar tudo novamente? Vou sair pra te buscar, minha mina. Sua magia me fascina. Já sei como te achar, mina minha. Meu coração é o meu guia. Vou sair pra te buscar, minha mina. Sua magia me fascina. Já sei como te achar, mina minha. Meu coração é o meu guia. E eu fico a imaginar, e quero te encontrar. Se soubesse onde está, iria te buscar. Eu quero te tocar, sentir amor, te amar. Vou subir no mais alto monte e vou chamar seu nome. E vou chamar seu nome. Quero te ter, vem meu bem. Estou à procura de alguém. Vem pra cá matar a solidão. Estou cheio de amor no meu coração. Vou sair pra te buscar, minha mina. Sua magia me fascina. Já sei como te achar, mina minha. Meu coração é o meu guia. Vou sair pra te buscar, minha mina. Sua magia me fascina. Já sei como te achar, mina minha. Domingão estou em casa no lamento. Solidão, se é pra lá me dá um tempo. Vou sair para curtir o movimento. Vou chegar numa festa 100%. E lá dentro o DJ tá levantando astral, e a galera numa boa está passando mal. Todo mundo vai curtir até o final. Tudo certo, sempre à frente, pra ficar legal. Mas de repente parecia ficção. Eu tive bem à frente e aquela visão, aquela face afetou meu coração. Então quem confia em seu sonho tem razão. Mina minha, quando a vi, não acreditei. Mesmo assim de ti me aproximei. Realmente você é tudo que eu sonhei. E em seus lindos lábios um beijo eu dei. Quero te ter, vem meu bem. Estou à procura de alguém. Vem pra cá matar a solidão. Estou cheio de amor no meu coração. Vou sair pra te buscar, minha mina. Magia me fascina. Já sei como te achar, mina minha. Meu coração é o meu guia. Vou sair pra te buscar, minha mina. Sua magia me fascina. Já sei como te achar, mina minha. Vou sair pra te buscar, minha mina. Sua magia me fascina. Já sei como te achar, mina minha. Meu coração é o meu guia. Vou sair pra